Veio mudando as estações e no instante eu perdi tudo de mim. Veio alterando as direções e colocou tudo que existe de você aqui. Eu te via de longe, mesmo distante, eu sabia que tudo que eu precisava era te conhecer. E no fundo eu sabia que o que eu vivia era só mentira e que a minha realidade era você. Jesus, descobri o que é ser feliz quando encontrei você. Jamais vou te deixar. Em qualquer fase da minha vida eu estarei onde você está. Jamais vou te deixar. Você faz parte dos meus dias, não consigo nem imaginar sem tua presença. De longe, mesmo distante, eu sabia que tudo que eu precisava era te conhecer. E no fundo eu sabia que o que eu vivia era só mentira e que a minha realidade era você. Jesus, descobri o que é ser feliz quando encontrei você. Jamais vou te deixar. Em qualquer fase da minha vida eu estarei onde você está. Jamais vou te deixar. Você faz parte dos meus dias, não consigo nem imaginar. Jamais vou te deixar. Em qualquer fase da minha vida eu estarei onde você está. Jamais vou te deixar. Você faz parte dos meus dias, não consigo nem imaginar sem tua presença. Sem tua presença, sem tua presença, sem tua presença, sem tua presença, sem tua presença. Jamais vou te deixar. Em qualquer fase da minha vida eu estarei onde você está. Jamais vou te deixar.